para uma clínica de desintoxicação, passando pela triagem em um centro espírita, participando de uma reunião com os pais, enquanto ele participava de outra reunião com os drogaditos, eu vi no semblante daquelas mulheres, mães aflitas, daqueles pais desesperados, tanta dor. Foi o momento mais difícil da minha vida. Aquele jovem já havia sido internado 200 vezes, conhecia o assunto em profundidade, chegou mesmo a participar do desafio jovem de dar palestras sobre o problema das drogas, mas o vício era tão forte que ele mesmo chegava a se prostituir para poder ter o dinheiro para sustentar o vício. O seu pai me disse por telefone em outra cidade: eu prefiro que ele morra. Eu já fiz de tudo para ajudar esse menino. E aquele jovem que me foi solicitado por um grande amigo que eu ajudasse, eu não pude ajudar. Ele voltou ao vício. Chegou certas vezes todo arranhado, todo machucado. Eu disse: o que foi que houve, amigo? Ah, foi um acidente de moto. Não, foram os traficantes que batiam nele quando ele não tinha o dinheiro, que ele tomava as roupas. E eu vi como era difícil para aquele jovem. Eu disse: meu Deus, será que ele consegue? Será que não será necessário uma outra encarnação no corpo físico limitado? Talvez pela idiotia, pelas formas teratológicas, pela prisão santificante, para que ele consiga libertar-se daquele vício avassalador. E sofri muito com aquele caso, até que conseguimos mandá-lo de volta para a sua cidade natal, conversar com seus pais, e ele frequentar uma clínica de desintoxicação, e me retornar depois da ligação, dizendo: Nazareno, eu estou limpo de novo, muito obrigado. Meus amigos, quanto sofrimento há nestas vidas, nestes corações. Quantos que, se vendendo pelas drogas, adquirem a AIDS, as doenças venéreas, o desaprovo da família. Família, vida e paz, é um apelo da Federação Brasileira.